Letícia Brasil. Vem comigo assim. A lua é testemunha que eu vivo pensando em você. Só vivo pra pensar em você. Apaguei nossas fotos no meu telefone, mas você tá grudada, sabe onde? No meu coração. E não tem quem tire, não. Você é o amor da minha vida. Só quem vive uma paixão morre assim na despedida. Termina gostando, dói, dói, dói demais. Só meu peito sabe que a saudade faz. Ai, ai, ai, ai. Termina gostando, dói, dói, dói demais. Só meu peito sabe que a saudade faz. Ai, ai. Show, Posto de Lavagem Amazonas. Chama! A lua é testemunha que eu vivo pensando em você. Só vivo pra pensar em você. Apaguei nossas fotos no meu telefone, mas você tá grudado, sabe onde? No meu coração. E não tem quem tire, não. Você é o amor da minha vida. Só quem vive uma paixão morre assim na despedida. Termina gostando, dói, dói, dói. Faz, ai, ai.